Não entendo por que ele se ofendeu. Querida Julie, à primeira vista parece de fato estranho Michael ter se irritado por você ter dito que seu pai conseguiria consertar o rádio que ele, após várias tentativas, não consertara. Provavelmente há aí algo que você não está percebendo. Tente descobrir por que ele se ofendeu. Sobretudo diante do fato de que vocês dois amam e admiram o seu pai. Sem dúvida, sua relação com seu pai foi uma grande bênção. Significa muito para uma menina ter diante de si o exemplo admirável do pai. Eu também devo muito a meu pai. Sua grande reverência ao mistério da concepção, da gestação e da maternidade me acompanhará por toda a minha vida. No entanto, me diga se estou errada ao supor que, desde que conheceu Michael, você tem o hábito de tecer longos elogios ao seu pai, talvez inconscientemente, oferecendo como um modelo. Esta é uma mera suposição de minha parte. Porém, talvez Michael sinta que você deseja que ele se pareça com seu pai. Se for o caso, o modo como ele reagiu na situação do rádio é compreensível. De maneira inconsciente, Michael talvez presuma que você o ama como a uma segunda versão do seu pai e que o autor dos seus dias ainda é em seu coração e em sua mente o seu primeiro ideal de amor. Acredito que vale a pena você refletir se de fato caiu nesse erro. Chamo-o de erro porque cada um de nós possui dons, vocações e talentos únicos, bem como nossas próprias tentações e defeitos. Nossa tarefa nesta vida não é tomar outras pessoas como um modelo absoluto, pois nosso modelo último é um só, Cristo. Devemos descobrir que tipo de pessoas estamos destinados a ser. Não devemos nos julgar com base na personalidade ou nos feitos de outra pessoa, mas nas possibilidades de que é dotada de nossa própria alma. Em outras palavras, jamais devemos imitar os outros, espiritualmente ou no que quer que seja. Cada um de nós é uma imagem única de Deus. O único modo de alcançarmos a santidade é desenvolver de modo integral o nosso próprio potencial intransferível, que é capaz de nos tornar, ao nosso modo, imitações de Deus. Conheço um marido que esperava que a esposa fosse uma réplica de sua irmã, uma mulher de charme e talento extraordinários, que combinava beleza, inteligência e um grande talento artístico. Tais expectativas geraram apenas a humilhação da esposa, que era dotada de dons mais modestos. Se percebesse o próprio comportamento, esse marido ficaria horrorizado, pois amava a mulher. Você, de certo, já compreendeu o ponto. Se Michael intuir em você o desejo de que ele se torne outra pessoa, em vez de ser quem ele é, sendo este o mais profundo desejo do amor, é compreensível que se magoe e justificável que repudie suas expectativas. Assim, tente não compará-lo ao seu pai. Tente sim contemplar a bela promessa que ele traz em sua alma e o ajude, dia após dia, a transformar essa luminosa promessa em realidade. Com todo o meu carinho, Lily.